Olá, você talvez já tenha recebido alguma vez na sua vida o conselho: olha, não troca o certo pelo duvidoso, hein? Isso aí é bem verdade, costuma ser usado como, por exemplo, quando a pessoa tem um emprego, por exemplo, estável, está bem no seu emprego e alguém aparece com uma proposta mirabolante para montar um negócio, por exemplo, coisas desse tipo. Ou quando você tem talvez um dinheirinho guardado na poupança e alguém oferece aí um investimento de risco. São essas coisas que acontecem aí na vida das pessoas e muitas vezes tem alguém que diz: olha, cuidado, não vá trocar o certo pelo duvidoso. Isso falando de uma maneira prática nas questões do dia a dia, e a sabedoria popular ensina isso. Mas é verdade que a sabedoria bíblica, ela também aponta algo nessa direção: não trocar o certo pelo duvidoso. A questão é que o certo na Bíblia, o certo na palavra de Deus, é um pouco diferente daquilo que você apenas enxerga como uma coisa proveitosa, uma coisa segura do ponto de vista humano, como um emprego ou um investimento. A palavra de Deus vai muito além disso. Na palavra de Deus, o que é certo e o que é seguro é aquilo que Deus afirma que é certo e seguro, aquilo em que você pode efetivamente confiar. A própria palavra de Deus é plenamente confiável. Se ela traz um conselho, se ela traz um conceito, se ela traz um aviso, se ela traz uma previsão, uma profecia a respeito de algo que está muito claro ali, que aquilo vai acontecer, é bom levar a sério. E é bom basear a vida naquilo que está ali e não naquilo que é duvidoso. Você pode muitas vezes se deparar com essa realidade. Aquilo que Deus prometeu está de um lado e aquilo que o mundo está prometendo está do lado oposto. Bem, o fato é que quando a gente estuda a profecia de Isaías e observa como Deus lida com o povo de Israel, particularmente com o pessoal de Judá, que se manteve ali sobrevivente ao cativeiro assírio, ao ataque dos assírios, foi se mantendo nessa condição até que os babilônios viessem. O fato é que eles frequentemente tiveram que lidar com essa questão: o certo e o duvidoso. Bem, nós estamos num trecho da profecia de Isaías em que Isaías, depois de falar muitas coisas a respeito daquilo que Deus estava lidando com Israel e Judá, de forma conjunta e também de forma distinta, ele passa a falar particularmente em relação às nações, nações que tinham algum relacionamento com o povo israelita ali, ou por serem povos vizinhos, colados ali no território em torno de Israel, ou por terem, ou por estarem próximos ali, às vezes nem tão próximos. E hoje nós vamos iniciar uma profecia que vai falar de povos que estão ali um pouquinho além. Aliás, um povo que talvez estivesse naquele contexto, evidente, né? Tinha povos mais distantes, mas que os israelitas nem conheciam, né? Imagine, por exemplo, os povos no continente que veio a se chamar continente americano, né? Onde nós vivemos hoje, o continente sul-americano, no nosso caso, que havia índios, por exemplo, né? Bom, enfim. O fato é que dentro daqueles povos conhecidos, um povo é colocado aqui na sequência dessa lista que Isaías traz. São os povos cuxitas, os cuxitas, o povo de Cuxi, Cuxi, Cuxi, né? Com aquele chi finalzinho típico de muitas palavras do hebraico. Esse povo tem uma origem ali muito antiga, né? Se formou ali entre outros povos que circundavam ali o Oriente Médio, uma civilização antiga. Não, povo, todos os povos tiveram uma origem comum, mas como civilização, como o povo que teve lá o seu desenvolvimento. E você vai perguntar, mas que povo é esse, afinal? Bom, esse povo está bastante identificado com o povo que veio a se chamar etíope, os etíopes. E a própria Etiópia atual corresponde mais ou menos ao território que os cuxitas viviam. E é sobre eles, então, que nós vamos iniciar, uma vez que vai ter mais uma notinha lá no capítulo 20. Hoje nós vamos no capítulo 18. Lá no 20, Isaías vai voltar a falar brevemente ali dos cuxitas. Por quê? Porque eles estão dentro do mesmo contexto, tanto geográfico como quanto político, do Egito. Os egípcios, que eram vizinhos ali dos cuxitas, são mencionados ali já no capítulo 19 e depois conjuntamente com os cuxitas no capítulo 20. Mas vamos com calma, né? E vamos avaliando parte a parte. A gente vai apenas dar uma pincelada hoje. Podemos entender essa questão fundamental que tem a ver com essa questão que foi colocada no início. O certo e o duvidoso. O que que isso tem a ver com a mensagem ali aos cuxitas? Vamos então ao capítulo 18 de Isaías, são apenas 7 versículos, que dizem o seguinte: Ai da terra do zumbido de insetos ao longo dos rios da Etiópia. Bem, só esclarecendo que o original aqui é Cuxi. Que manda emissários pelo mar em barcos de papiro sobre as águas. Vão ágeis mensageiros a um povo alto e de pele macia, a um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão, e quando soar a trombeta, vocês a ouvirão. Assim diz o Senhor: do lugar onde moro, ficarei olhando, quieto como o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho, no calor do tempo da colheita. Pois antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira e tirará os ramos longos. Serão todos entregues aos abutres das montanhas e aos animais selvagens. As aves se alimentarão delas todo o verão e os animais selvagens todo o inverno. Naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos da parte de um povo alto e de pele macia, da parte de um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. As dádivas serão trazidas ao Monte Sião, ao local do nome do Senhor dos Exércitos. Esse é um texto que tem algumas variantes aqui no texto, inclusive em termos de tradução. Palavras aqui são preferidas em uma tradução, descartadas em outra. Os intérpretes vão em direções diferentes também, mas vamos procurar nos manter naquilo que é essencial, naquilo que é mais fundamental para nós, para a compreensão do texto e para o nosso proveito, para a nossa aplicação. Então, em primeiro lugar, o que a gente vê nesse texto aqui são as manobras humanas. O que seriam as manobras humanas quando estamos falando do certo e do duvidoso? As manobras humanas, elas vão estar na categoria do duvidoso, não é isso? Manobras humanas podem dar certo ou não. Elas podem ser muito bem engendradas, elas podem ter muita matemática envolvida. Se a gente falar nos dias de hoje, até inteligência artificial sendo usada para acelerar os processos, para se chegar a algum resultado. Enfim, o ser humano tem muita capacidade, mas certeza absoluta, como diria um anunciante de tintas da atualidade, certeza mesmo, só com determinada marca, né, como eles dizem, né? Mas certeza mesmo, bem, o fato é que precisamos falar um pouquinho aqui dos cuxitas, rapidamente. Então, esse povo é tido como um povo de estatura alta e de pele macia. Pele macia aqui tem a ver com pessoas com a barba feita. Essa é a ideia que o original parece indicar. A pessoa que está com a barba feita, com a cara lisa, vamos dizer assim, com o rosto liso. Aliás, liso é o que se encontra em algumas outras traduções, de pele lisa. Algumas traduções trazem isso. E parece ser essa ideia que esse povo alto, povo de pele lisa, de rosto liso. Há alguns intérpretes que entendem que eles até depilavam ali os braços, as pernas, enfim. Há outras ideias aqui, mas é importante a gente lembrar que são os cuxitas. E é importante nós lembrarmos que os cuxitas tinham poder nesse tempo aqui. Se você olhar para os povos que vivem ali em torno da Etiópia, principalmente a própria Etiópia hoje em dia, Etiópia chegou a ser sinônimo de fome, né? De pessoas famintas, esse tipo de coisa. Verdade é que ali já houve um pouco mais de poder e riqueza. Tanto é que os cuxitas, o povo dessa região, estavam neste tempo, nesse período, dominando o próprio Egito. Os governantes do Egito nessa época eram cuxitas. E isso precisa ser entendido, isso precisa ser levado em conta para nós entendermos o que está acontecendo aqui. O texto diz então que emissários cuxitas teriam chegado então. Chegaram aonde? Bom, aqui a gente vai por dedução, por inferência e pelo contexto, onde outros emissários, a gente já mencionou isso lá atrás, haviam chegado a Jerusalém com propostas. E acredito que aqui vários intérpretes vão nessa direção. É uma ideia coerente que a gente pense que esses emissários estariam ali e deveriam então levar uma mensagem de volta. Para quem? Para o seu próprio povo. Povo alto, poderoso, temido nesse tempo, né? De pele lisa, né? Ou de pele suave, como alguma outra tradução. Esses emissários, então, estariam fazendo o que ali? A mesma coisa que outros emissários faziam ao ir para Jerusalém, com seus navios de papiro, seus navios leves, os seus navios. Que inclusive estavam navios que frequentemente navegavam ali pelo rio Nilo, lembrando que o rio Nilo nascia nessa região e desaguava ali na foz, no Egito, onde ele tem o seu delta, né? Enfim, esses navios teriam sido enviados com esses emissários, e esses emissários, qual a ideia deles? Formar uma aliança. Essa era a ideia, essa é a ideia que está, não aqui nesse texto, mas está no contexto em que nós já vimos textos que falam sobre isso. Povos que foram ali, propor alianças para Judá, para quê? Para resistir aos assírios, para que houvesse uma resistência. Lembrando que próprio Israel e Síria, ali mais vizinhos mesmo, né? Também queriam isso, depois acabaram se voltando contra Judá, etc. Mas a ideia era essa: formar ali uma coalizão, uma aliança de resistência, para que os assírios não viessem a dominar todo mundo, uma vez que os assírios estavam ainda com as manguinhas de fora, a gente pode dizer assim, né? E atacando. Alguns entendem que aqui eles já estavam num período mais enfraquecido, quando esses emissários chegassem ali. O fato é que a ideia era essa: unir forças. Olha, tem uma nação aí, né? Essa nação que era conhecida pelo seu poder naquele momento, sua capacidade, juntando ali com Judá, e Judá, certamente, não só Judá, mas os israelitas como um todo, tinham um certo conceito desde o tempo que eles saíram do Egito, tinha um conceito entre os povos vizinhos ali de que era um osso duro de roer. Claro que nem todo mundo entendia o porquê disso, como que Deus os havia livrado de tantas coisas. Eles atribuíam, muitos até sabiam disso e diziam isso, né? Era conhecido o Deus que os havia protegido, né? O Deus que cuidava deles. Talvez esse tenha sido um grande motivo para os cuxitas buscarem com o seu aparato, mas também com o seu paganismo, né? Vamos pensar aqui que os cuxitas estavam se convertendo ali, buscando a Deus, etc. Nesse momento, o fato é que aqui nós temos meramente manobras humanas. É isso que está acontecendo de novo aqui, manobras humanas, manobras que poderiam dar certo ou não, portanto, duvidosas. Quem é que poderia ter certeza de que aquela conjugação de forças pudesse livrar alguém dos assírios? Isso não era uma certeza. Agora, a raiz disso, a raiz dessas manobras humanas, seja em que época for, é que elas sempre vão desconsiderar Deus. Não vamos perder isso de vista. Se os mesmos cuxitas estivessem pensando em Deus, num sentido genérico, o Deus dos hebreus, o Deus dos israelitas, para eles era só mais um Deus. A gente não pode esquecer disso. E é isso que a gente chama de mentalidade pagã. A mentalidade pagã, ela desconsidera Deus tal como ele é, tal como ele tem se revelado ao longo da história, particularmente ao povo israelita no passado, e hoje a sua igreja, e claro, está ali na sua palavra, ali está a revelação de Deus. E essas mentes pagãs, essas mentes que desconsideram Deus, elas sempre vão propor manobras que, no fundo, elas serão duvidosas. A questão é: Judá deveria entender como uma boa coisa, uma boa política, aderir a esses emissários? Não, esses emissários deveriam voltar lá para sua terra e levar o recado, o recado de Deus, o recado que Deus tinha para eles. E aí é que vem a questão. Deus, ele age de uma forma que as mentes pagãs, as mentes incrédulas, as mentes sem a fé verdadeira, sem a fé genuína, sem a consideração de Deus, da sua palavra, da sua revelação, essas intervenções de Deus, elas não são compreendidas. Eles não sabem que as intervenções de Deus, elas nem sempre são percebidas, mas elas sempre serão coerentes. Elas nem sempre são percebidas, mas elas sempre serão coerentes. O texto fala dessa intervenção de Deus. Versículo 3: todos vocês, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão, e quando soar a trombeta, vocês a ouvirão. Portanto, está sendo feito um anúncio aqui de que seria percebida a ação de Deus. Deus está anunciando de novo aqui com antecedência para que todos soubessem, todos naquele momento, todos os que estavam recebendo, que tivessem acesso a essa mensagem, quando isso acontecesse, eles pudessem entender, pudessem confirmar que isso havia sido profetizado e que estava sendo cumprido naquele momento. Agora a pergunta é: ela podia ser percebida por todos? Não, não podia ser percebida por todos. Ela seria percebida por aqueles que lembrassem e por aqueles que cressem naquilo que havia sido escrito e fizessem então as contas, entre aspas, né? Fizessem ali a comparação entre o que estava acontecendo e aquilo que Deus havia anunciado. Portanto, as intervenções de Deus, elas nem sempre são percebidas, mas elas são coerentes. O cenário iria mudar. Por quê? Porque os assírios iriam avançar. Nenhuma aliança, Judá acabaria não fazendo essa aliança, embora isso fosse uma tentação, os assírios iriam avançar e outras alianças cairiam e outros povos cairiam. E Judá seria preservado em meio a isso. Jerusalém ficaria de pé em meio a tudo isso. E, por fim, os assírios seriam derrotados, não pelos judeus, mas pelos babilônios, que os derrotariam e assumiriam o poder político naquele momento ali. Mas tudo isso aconteceria sequencialmente. As coisas estavam na planilha de Deus, vamos chamar assim, na sua prancheta, na sua mente, no seu plano. Deus está aqui antecipando coisas que iriam acontecer. Claro, não está só aqui, a gente já viu fragmentos desse mesmo momento histórico sendo anunciados pelo profeta, e aqui é onde se encaixa com os cuxitas, o povo que também tentaria uma aliança. E eles poderiam não perceber, mas Deus iria agir. As ações de Deus nem sempre são imediatas, mas elas sempre são pontuais. Deus tem o tempo exato para agir. Ele tem um momento, esse momento tá marcado ali e vai acontecer quando ele determinar que deve acontecer. Mas enquanto não acontece, Deus também está agindo. Ele está preparando o cenário, ele está agindo de outras formas, ele está trabalhando em outras frentes, Deus está fazendo outras coisas acontecerem para que no final o seu plano seja cumprido. Isso a gente nunca pode perder de vista. O texto nos fala aqui, trazendo aqui a linguagem que o povo poderia entender claramente, né, o calor do orvalho. O versículo 4 diz: do lugar onde moro, ficarei olhando. A ideia aqui é que Deus parece que ele está distante, mas ao mesmo tempo ele não está distante, ele está presente. Parece que ele não está agindo, mas ele está agindo. Quieto como o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. A ideia aqui é que Deus ele está fazendo com que os acontecimentos, as circunstâncias amadureçam. Está chegando perto do tempo da colheita e Deus está preparando esse tempo da colheita. A questão é que a ideia aqui é de uma coisa surpreendente. O versículo 5 diz que antes da colheita, ou antes que os assírios chegassem a colher tudo que eles imaginavam que poderiam colher, na verdade, também essas alianças que teriam falhado antes, pensavam que iam colher alguma coisa e não colheriam, mas finalmente a colheita aqui leva mais para esse lado dos assírios que estão ali prontos para assumir o controle de vez, estão prontos para colherem todos os seus frutos. Antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto, as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira e tirará os ramos longos. Deus iria simplesmente fazer com que aquilo parasse. E a gente já viu várias profecias sobre esse momento, então a gente não vai se alongar aqui sobre isso de novo, falando sobre a Síria, como é que isso iria acontecer. O que Deus está trazendo agora aqui é que ele tem esse sincronismo de ações, e essas ações acontecem quando elas têm que acontecer, quando os homens estão esperando ou não. Vai depender daquilo que eles prestarem atenção naquilo que ele já anunciou, aquilo que já está revelado. Ele diz que aqueles homens aqui, fala dos brotos, mas evidentemente está falando de soldados, de exércitos, né? Versículo 6: serão todos entregues aos abutres das montanhas e aos animais selvagens, as aves se alimentarão delas todo verão, e os animais selvagens todo inverno, de tanto cadáver. A ideia aqui traz um cenário horrível, um cenário de carnificina, de mortandade em massa. E Deus está dizendo, isso tudo está preparado. E vai ser antes do tempo que os homens imaginam. Os homens fazem tudo, preparam tudo, né? Olha, em tal ano vai acontecer tal coisa, estamos com tal planejamento. E quando Deus resolve intervir, ele não dá tempo para que certos planos sejam concluídos, certos sonhos sejam alcançados, certos projetos de poder sejam executados, porque Deus é que tem o controle, Deus é que vai agir no momento certo. E se ele, no caso aqui, planejou que exércitos, poder de nações chegasse ao fim, isso estava determinado para acontecer naquele momento, e ponto final. As coisas seguiriam conforme o que ele determinou. Portanto, Deus tem o tempo de preparar o calor, o orvalho aqui, simbolizam esse preparo. Ele tem o tempo de julgar, de executar o que ele já havia determinado, uma plantação cortada quando a colheita está sendo esperada, e Deus tem o tempo de governar. Aqui o texto se projeta novamente para o futuro, quando povos, tais quais os cushitas, povos com características semelhantes, povos que estarão talvez fazendo coisas muito parecidas com os cushitas, um dia honrarão a Deus. E será no Monte Sião. O texto é bem claro em afirmar isso. O fato é que Deus tem um Deus está preparando as coisas. Pedro nos diz que alguns já no tempo de Pedro estavam murmurando, dizendo: mas quando é que Deus então vai agir? E Pedro diz: olha, Deus está preparando as coisas, Deus está dando tempo para que os homens se arrependam, Deus está dando tempo para que o conjunto de acontecimentos que ele ordenou se concretize. Então as coisas estão caminhando dentro, rigorosamente dentro daquilo que Deus estabeleceu. Deus está agindo sem que o mundo perceba ou esteja preparado. O mundo não vai estar preparado. O mundo não sabe sequer o que vem por aí, porque o mundo não presta atenção na palavra de Deus, porque o mundo desconsidera a palavra de Deus e, em última análise, claro, o mundo desconsidera o Deus da palavra. É por isso que desconsideram o que está na Bíblia. Mas quando chegar o momento, a história terá o seu desfecho. Virá a tribulação. E antes que a tribulação venha, imediatamente antes disso, a igreja será retirada daqui. O corpo de Cristo, tal como ele existe hoje, não mais estará aqui. Durante o tempo terrível da tribulação. E os homens estarão aqui maquinando, planejando, fazendo tudo à parte, de forma muito infinitamente maior, em termos de independência de Deus, do que jamais foi. Por isso é que o governo será do anticristo, será a oposição a Deus, predominando, de uma forma inédita. Esse tempo virá, esse tempo virá, vai haver grande sofrimento, mas Deus novamente vai intervir. O Senhor Jesus voltará. As nações serão julgadas e Deus estabelecerá o seu reino através do seu Messias, do seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o plano perfeito de Deus. Isso vai acontecer. E isso está em perfeita harmonia com esse texto. Esse texto, ele projeta uma sombra do futuro naquele tempo ali, porque aquilo tudo aconteceu, aquilo tudo se cumpriu. Para quê? Para que hoje nós possamos olhar para tudo isso e ver a perfeição do plano de Deus, que anuncia o que virá no futuro. O texto certamente nos leva a pensar que nós precisamos rejeitar todas as filosofias que desconsideram a revelação de Deus, que desconsideram a sua palavra. Não importa quais sejam as manobras que são propostas para se obter mais isto ou mais aquilo, mais esta vantagem ou aquela, qual é o poder militar, qual é o poder econômico, qual é o lucro pessoal que cada um pode obter, qual é a estimativa disso ou daquilo, as coisas podem dar certo ou não. Algumas até dão, muita coisa dá certo, muita coisa, muito planejamento humano, isso é porque não é errado planejar, aliás, é bom planejar. A palavra de Deus não indica o não planejamento. Nós devemos planejar, mas devemos planejar conscientes, sabedores de que a resposta final, ela sempre virá de Deus. O homem pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. E nós temos que fazer isso com temor, observando a palavra, porque muito já está ali. Claro que nós vamos rejeitar tudo aquilo que evidentemente vai contra o que está revelado. E temos que ser firmes nisso. E assim também coerentemente anunciar Jesus como o único capaz de dar segurança quanto ao futuro. Jesus é aquele que é a certeza em pessoa, aquele que dá certeza de salvação, aquele que dá certeza de um futuro glorioso ao seu lado. Somente Ele pode garantir isso. E isso deve estar nos nossos lábios, isso deve ser transparente em nós. Nós devemos resplandecer isso, comunicar isso às pessoas. Que Deus nos ajude nisso, nos ajude a sermos pessoas que, por conta das nossas certezas, ajudemos as pessoas a saírem desse mundo tão duvidoso, dessas coisas duvidosas do mundo, dessas filosofias tão enganosas. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.